coração. Eu te desejo amor e tudo de bom. Unida em mãos e forma de um coração. Eu te desejo amor e tudo.